Sam 3290, complete procedimento, Sam Torre, Uno 18, decimal 9. Sam 3290, boa noite, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-3, 0 grau 08. Pouso Sam 3290. Sente o guardião 01, reporte quando visual no local de pouso. Autorizado, Ventuno 20 grau 08, nós está 3290. Vitoso está 3290. Tempo, guardião 01, frequência livre. Voo 1099, Santo Centro Recife, 128, decimal 8, Alterne 126, decimal 0. Camarada, obrigado. Voo na 705, autorizado a linha e mantém pistão na 0. Sam 3290, Solo 18, livra a primeira direita, Solo 1211. Livrando direito 1211, Sam 3290, boa noite. Boa noite. Voo na 705, após alinhado, autorizado decolagem, vento 120, grau 09. Autorizado No 705, decolar 20, controle Salvador, 1208, bom voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, voo 1705, decola, boa. Voo 1705, boa noite, contato radar, suba para o nível 380, após 2000 pés, autorizado, Piratuleta. Então, direto para o 380, cruzando 2 mil pés, direto Leda, o voo 1705, obrigado. Tentar o controle? Quero 2583, boa noite, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Voo 1705, estamos centro Recife, 128 decimal 35, ao CRN 125 decimal 1. Channel 6259, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 120 graus 07 9. Autorizar, alinhar e decolar hoje a 6259. Ao CRN 125 decimal 1. Força aérea 2583, desça para 25000 pés, ajuste uma 0 no 4, autorizado procedimento aeronave pistão na 0. Então está autorizado 14, autorizado aeronave na 0. Para Natal, Estudilete Bravo, boa noite, autorizado direto Serra Vista 366, está para o nível 050. Linha 259, decolos 29, controle de escapador 1208, bom voo. 208, obrigado, 6259, Carnaval. Momento. Controle de Salvador, hoje é 62. 59 decolando, escuta, boa noite. Hoje é 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés, autorizado direto Lida. 360, direto Lida, pro hoje é 6259. Guardião 01, prossiga. Gente, o Guardião 01 mantém as condições visuais, a lista na 014, reforça como visual no local de pouso. Bolma 344, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Confirme, irmão, foi feita a chamada para o guardião 01. Passaro 2583, completo procedimento R-Nave, chame torre, 1-1-8, decimal 9. 2895, procedimento R-Nave, Salvador, Fuséria 2583, boa noite. Fuséria 2583, boa noite. Pouso autorizado, pista 90, retorno 30 graus, 10. Tive pouso, pista 10, Fuséria 2583. Goiânia 344, dá presença autorizado direto para a vista 368. Esse é 6259, centro Recife, 128 decimal 35, ao TR 125 decimal 1. 225, muito Papau, índice Juliette Bravo, deixa para 250010, adiciona 0 no 4, autorizado para procedimento RNAV, pista 0. Papau, índice base, autorizado, considere solo 39, autorizado, em ponte livrando. Vai reportar livrando, então a partir do presente, back track e dirigindo ao pátio VIP da base, 258. Whisky Juliette Braço, autorizado 250010, autorizado procedimento RNAV, pistão no zero. Guardião 01, prossiga. Bem, sou o Guardião 01, repartição no parque de Pituaçu. O parque de Pituaçu. Zona 344, deixa para 4.000 pés, adiciona 0 no 4. Avada Paulo, tá, de Leste Bravo, completo procedimento Sami Torre, 18 decimal 9. 18, 9, 3, 4, 4, autorizado procedimento R9, pistão no zero. Salvador, Papa, Papa, Papa Whisky, Juliette Bravo. Papa, Papa, Whisky, Juliette Bravo, boa noite. Continua a programação, posso ter a vista direita F2, baixar a trava. Aqui, está embaixo da base, com a pista vista, está meia milha de Serra Vista, direita F2. Ei, pouso autorizado, pista 190, vento no 20 graus, 190. Livre, pouso 190, Juliette Bravo. Guarda 101 no reporte vertical de Itapuã, o ajuste de azul 1094. Prossiga, Guardião. Guardião 01 no controle. O senhor prossegue. O senhor prossegue até a próxima carteira 35, que aí eu autorizo o senhor, que é direto. Zona 344, revisa para aproximação, satélite procedimento esquema e torre, 118 decimal 9. 18, 9. Guardião 01 na escuta do controle. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 1-0-1-4, ajustado. Aguarde pista livre, igual 1-3-4-4. Guarde 1-0-1, uma condição de pouso pairado na 35. Pouso pairado, senhor, quer repetir? Afirmo, pouso pairado sobre a cabeceira 35. Afirmo. Ok, autorizado pouso na vertical da cabeceira 35, vento 1-2-0 graus, 1-0-1. Sente, Guardião 01. Fala, fala, Whisky Juliette Bravo, no solo 48, direito, 121, décimo 1. 121, saindo para final da 35, Guardião 01. Ok, autorizado o pouso na vertical da cabeceira 35, vento no 20 graus, 1008. Pouso parado, o Guardião 01. Sente, aguardará na cabeceira 35, Guardião 01. Zona 344, pouso autorizado, pista 10, vento no 20 graus, 1009. Pouso, gol 344. Informação de tráfego, Alfa Sierra 50 à sua direita, efetuando o pouso na vertical da cabeceira 35. Assistente, gol 344. Está no parado o Guardião 01, na cabeceira 35. Cliente, mantenha a posição, aguarde para o táxi, Guardião 01. Aguardando. Azul 9030, boa noite, autorizado chegada na área e desça para o nível 050. Então, Azul 9030, desça para o nível 060. Guardião 01 autorizado até o partido Graé, o vento no 20 graus, 10 nós, chama o solo controlado. Chama o solo controlado, Guardião 01, muito grato. Teste para a Bonfim, chegada Bonfim, reporte para a descida. Tanto mais Serra Golf, precisa na prova do VAR, reporte para a descida. Zona 344, no solo 51, direito, 21, 21. 121, 9, 3, 4, 4. 121, 21, 01 na frequência livre, boa noite. Carro meu Vitor Hotel Delta, prossiga. Central, Papa Romeo, Victor Hotel Delta, mantém informações visuais, o ajuste chama 014. Gente, o Victor Hotel Delta para informação, no momento nenhuma aeronave da, no circuito do 2. Papa Romeo Juliette, Vitor Fox, boa noite, voo direto para a Vitor 367, deixa para 4.000 pés, ajuste uma 0 no 4. Panamia 310, deixa para 2500 pés, ajuste uma 0 no 4, autorizado para o segmento aeronave, pista 1.0. Barro meu mais terra boa o suficiente, deixa para o nível 0, se fizer inicialmente, reporte para mudança de rede. Na minha 3.0, principalmente mantenha a próxima revista 3.6.1. Azul 9.0.3.0, dá presente, vai ser a revista 3.6.6, deixa para 4.000 pés, ajusta uma 0 no 4. Bruno 68, boa noite, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050. Chegou o Nuno 68 inicialmente, mantenha de chegada, número 4 na aproximação, quando possível será autorizado. Afirma, azul 9030, desça para 2500, país autorizado para seguimento RNAV, pistão na zero. Sonamia 310, complete procedimento, chame torre, UNO, UNO 8, decimal 9. Autorizado, pista 90, vento 120 graus, 109. Ajuste de altímetro 109. Ele me pôs 90, 62, acionamento 30. Autorizado na final do RNAV, com Campo Abismo, Azul 9030. Azul 9030, complete procedimento também torre, UNO, UNO 8, decimal 9. Azul 9030, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 9030, final do RNAV, deu 90, visual. Azul 9030, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, 1014 minutos. Aguardando, Azul 9030, 94. Direito, 1-2-1, 10-1-1. Gol 9030, pouso autorizado, pista 9-0, vento 1-2-0 graus, 10-9. Gol 9030, copiou a torre. Azul 9030, pouso autorizado, pista 9-0. Corrigindo, 9030, pouso autorizado, 1-2-0 graus, 1-0 nós, ajuste de altímetro, 1-0 no 4. 1-0 no 4, autorizado, sem problema, senhor, obrigado. Papa Romeu e Juliette, Vista Fox, Vista para 2500 PES, Voe Serra Vista 366, autorizado procedimento RNAV, pistão 90. Bono 168, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-4, inicie redução de velocidade para 2-1-0-9. 4.000, ajuste 1-0-1-4, reduzindo 2-1-0-9, no meu. Da Azul ao 08, 1-2-1, décima 1. 2-1 no Ouro, confirma? Sim, 2-1 no décima 1. Leite procedimento, chame torre, 1-1-8, décima 9. 1-8-5, para fazer o desfile. Bono 168, desça para 2500 PES, autorizado para procedimento RNAV, pistão 0. Para 2500, autorizado RNAV, pistão 0. 3858, boa noite, autorizado direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Boa noite. Papa Romeo, Juliette, Vitor Fox, pouso autorizado, pista 10, vento com 30 graus, 109, ajuste de altímetro 104. Autorizado pouso para o Papa Romeo, Juliette, Vitor Fox. Eu poderia pedir para a Infraero apoio pátio 4, transporte e apoio para estacionamento? Ok, ok. São 7 abordas. Ok, 7. É possível dar presente base pela direita para 17? Afirmo, somente com o cancelamento do plano de instrumento. Juliette, Pita Foco. Cancelado é presente, prosseguir para a base pela direita da 17. Ok, ciente. Plano de instrumento cancelado ao 1-1, efetue base pela direita, reposte na base, baixado travado, Juliette, Pita Foco. Afirmativo, chamaremos na base, baixado, checado para 17, o Capão 2, Juliette, Pita Foco. Para Romeu Mike, Serra Golf, Sami Torre, 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Torre, Salvador, boa noite, Papa Romeu Mike, Serra Golf. Boa noite, Papa Romeu Mike, Serra Golf, reporte vertical do, da antiga rotatória, vertical do CEASA, 1.500 pés, o ajuste de altímetro 0.94. Para informação, será... Reporte vertical do CEASA, para informação, tem um citation agora girando base da, pela direita para 17. Ah, 7 mais Serra Golf, visual contra a aeronave profissional lá para o certo. Na base pela direita, vai girar para a final, para o meu Juliette Victor Fox, tem embaixo da base. Juliette Victor Fox, pouso autorizado, pista 97, 120 graus, vai embora. Autorizado, pouso 17, para o meu Juliette Victor Fox. Bom, 1-1-6-8, complete procedimento, Sami Torre, 1-1-8, decimal 95. 2-9-5, bom, 1-1-6-8. Visual para a NASA na base, então, 7 mais Serra Rufa. Mais Serra Rufa, reporte vertical da INRIMAR. Serra Golf, vai para o final do 97, trem vai ser travado, vai reportar com